Estimativo, sem parada, tá livre. A linha decola pista no 7, 130 com 09 ao vento, Li 11 altímetro. Motor 3-1, nós 3, pushback, acelamento no 0-1. 0-1, coordenação com o do solo, após a passagem retaguarda do Embraer da Azul. Está prosseguindo para o ponto de espera, após o azul está vindo no 01, chamitaco, está 3193 em coordenação. Após o azul, vamos coordenar o pushback, acelamento, está 3193. No 5 da Oceania, usando 2 decola, 120.8 o controle, bom voo. Vence, confirma, 20.8? 1208. 08, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, é o 35627, diante da UIP. UIP? 35627, alvo, solo. O possível pode na nível 130 para a Aracaju, para ter que tomar nosso plano. Temos o plano de sistema, ter o horário? É, não tem mesmo, mas se for possível coordenar, senhor, quando ele estiver ativo aí na sua tela, ok? Se ele estiver ativo, eu chamo aqui, o 35317. Aguarde cópia. Ok, aguardando cópia. Muito obrigado, senhor. Salvador, Oceania 6314. Oh, boa tarde, Oceania 6315. 6315, sobe a 360, vigilância radar. 360, vigilância. Posso de vapor da posição arbor? Autorizado, arbor. Boa, obrigado, 6315. Controle Salvador, Papa Almeida, na Zambor Alfa, na toa da rotatória, visual com o campo. November Alpha Torre 18-6. Menino 1-1-1, 18-6. Estou em Salvador, Papa Almeida November Alpha, na proa da rotatória e visual com campo. Afirmativo, Wind November Alpha, reporte curto, final, pista no 7.011 ao altímetro, o Wind November Alpha. Reportará na curta final, Wind November Alpha. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Tango Alpha Victor Juliette, decolado da 1.7, em atenção para 1.010, mantendo... Alfa Victor Juliette, mantém as condições visuais, reporte na rotatória. Lima Delta Lima, entrando em circuito de tráfego para pouso em Lauro de Freitas. Alfa Victor Juliette, reportará no, através do farol da barra. Confere, fora da barra. Romeu Oscar, livre descida, ajuste no 011, frequência livre. Pronto, ponto de espera, azul 4065. 4065, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, o vento no 40 graus com 10 nós. Leve a linha, decola pistão na 0, azul 4065. Índia November Alpha, tráfego avistado, livre pouso, pista no 7, o vento no 40 graus com 10 nós, Índia November Alpha. Livre pouso para o Índia November Alpha. 3193, está pronto para o táxi comuno 60 a bordo, 3 horas e 50, alternado Guarulhos. Alfa, com espera a torre 186, ajusta no 011, 1011, tem um bom voo, boa tarde, na 3193. Ajuste a torre de ataque, espera da 103, 065, obrigado, tchau. Alô, Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Charlie Fox Charlie. Charlie Fox Charlie, boa tarde, informação Whisky, prossiga. Afirmativa, informação Whisky, nível 430, São Paulo. Bola de qual pista? 10, principal ou auxiliar? Auxiliar 17, possível. Charlie Fox Charlie, autorizado para São Paulo Congonhas, nível 430. Aerovia Pesulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, após conforme rota do plano de voo. Decola da 17 com curva à direita, após decolagem na subida da El, após Boa Leta e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge. Mundinho Bridge intercepta Pesulu 16 e prossegue conforme rota. Aciona 5510, controle 120, decimal 8. Negativo, estamos autorizados 430 São Paulo. Levou a Unotec na saída da El. Após da El, voa Leda e Bridge pela Upper Whisky 26. Transponder 5510 e 1208. O Charlie Fox Charlie. E após Belo Horizonte, voa Trive. Levou a Unotec curva direita, o Charlie Fox Charlie. Que é a primeira aerovia Upper Zulu 16, Pesulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota do plano de voo. O transponder 5510, Charlie Fox Charlie. Ativa a primeira aerovia Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota do plano de voo. 5510 no transponder, para acionamento, Charlie Fox Charlie. Está no Pat 5 Aerostar, confirme pessoas a bordo? 02 a bordo, Pat 5 Aerostar. Acionamento para o táxi, chama a torre 186, ajuste no 011, tem um bom voo e boa tarde, Charlie Fox Charlie. Aciona para o táxi 186, obrigado, bom domingo a todos, Charlie Fox Charlie. Igualmente. Salvador, Uno 396, identifique, chegada a Mari, desço 050. Identificou a Mari, 050, Uno 396. Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, identifique, chegada a Mari, desço 060. 060 na Mari, 4462. 3193 aguardando separação, ok? Devido a um azul que decolou na mesma saída. 3193, tem livre decolagem, pista no zero, vento 140 graus com 09 nós. Autorizou a decolagem da 10, tá 396, desse para 2010, ajuste no 091, resposta avisada LS. 2091, reportaremos LS, voo no 396. Salvador, cordial, boa tarde, San 3193, Nadael passando 2000 pés. A 3193, contato na declaração, igual 380 da El. 380, pode voar direto da El? Sim, ativo, 3293. Quanto a El, 3193. Fox Charlie, pronto pro táxi? Reporta no ponto de espera, táxi aí, papá, 1011 no altímetro. Zero, chame o centro Recife em 1251, alternativa 13325. We call 15601, backup 13325, Azul 4055, thank you, have a good one. Você também. Para coordenado 380, eu tenho 320, só um minuto, eu chamo 321. Aceita 32. 320 então está autorizado, chinamia 321 para Brasília, Perizulo 17, aerovia, decolada 10 com curva direita após decolagem na subida Arbor, após direto Elefa, onde em Elefa intercepta Perizulo 17, aciona transponder 5574, controle 120 decimal 8. 6321, autorizado 320, decolada 10 com curva direita após, saída Arbor, transição, corrigindo saída Arbor após Elefa. Em Elefa, intercepta Perizulo 17, transponder 5574, transfio o controle 120.8. Remoto no trecho, me pronto, chinema 321. Pode marcar. Salvador, agora no 649, na posição 4, puxa da questão. Tá livre, o 649, chame táxi. Tá livre, chamando a táxi, agora no 649. Salvador, possibilidade de coordenar uma prova de bridge para o 3193? O 393 mantém a prova de Israel. Rebel. 4462, prossiga para 2000 pés, ajustado em 1011, reporte no localizador. 2011, reporta localizador 4462. Salvador, uma boa tarde, Oceania 6, 314, informação UIS, Rona Prod Itap. 6314, desce para 5.000 pés na chegada Mare, 1.011 ajuste. 5.000 com 1.011, 6314. Obrigado. Solo Salvador, boa tarde, tá 3155, temos a UISC, autorização Guarulhos. Guarulhos? Afirma, pronto, copia. 340, copia? Copia. 340, Guarulhos está autorizado, tá 3155, Upper Zulu 44, aerovia, decolada 10 com curva direita após decolagem, na subida da El, após Leda, após Eudes. Aciona 5577, controle 120, decimal 8. Guarulhos 340, decolada 10, Dael, Leda, Eudes, Apresulo 44, aciona 5577, controle 1208, tá 3155, Finger 9. Metro 9, chame pronto, pushback, tá 3155. Chamaremos, gato. Condor 076, indicate a speed. Condor 076, indicate the speed is 320. Reduce to 220 knots. Reducing to 220 knots, Condor 076. Via Índia Alfa, Ponte Espera, Torre 1186, ajuste 1011, 1011, tem um bom voo, boa tarde, Gonomé 49. Boa tarde, amigo, 1011. Alfa, Ponte Espera, Torre 1086, Salvador, Trip 5627. Aliás, os 30 decola, 1208 é o controle, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, bom domingo a todos, o Charlie Fox Charlie. Obrigado, boa tarde. É possível parar a 130 com o estado solicitado, senhor, há pouco tempo? 130? Afirmo, 130, 130 para a Aracaju. 0-0, pronto. Outro, o 1649 ali mantém capixeira 1-0. Ali mantendo 0, gol no 649. 7 decola da 10, com curva esquerda após a decolagem, subida Puca, após Jamo, após direto. Aciona transponder 5003, controle 120, decimal 8. Autorizado, Aracaju, 130, na Golf 677, decola da 120, com curva aí. Sai da Puca, Jamo, após direto, Aracaju. Transponder 5003, trip 5627. E o controle 128. 120, decimal 8. Vai, trip 5627, chame pronto, pushback. Vamos lá, para o pushback, essa na média. Trip 5627. Solo, Salvador, TAM 9364, formação risco para cópia, Curitiba. Curitiba, aguarde cópia, TAM 9364, só um minuto. É, aguarde. No 649, aguardando apenas um saitejo que decolou da peixe auxiliar, ok? Ok, está aguardando. Agora vai passar. 396. Onda 396, complete aproximação, torre 186. 186. Lima Romeu Romeu, desça para o 050 na chegada Mari. Copiado. Oxené 6314, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, reporte estabilizado no ILS. Descendo para 2.000, chamada estabilizada, 6314. 627 é solo? Prossiga. Mude agora então. Permanece 130, Golf 677, aerovia, da 10 com a curva esquerda na subida Conde agora. Conde. E o transponder 0264. Controle permanece 120.8. Ok, transponder 0264, autorizado a Conde no nível 130. E o controle 120.8. Pátio trip, agora chame pronto. Pushback, pátio 3, trip 5627. Ok, obrigado aí pela colaboração. Mesmo. Controle Salvador Web 5729, está com a informação Whisky. O 5729 perdeu o controle, perdeu o contato com o centro Recife? Ah, negativo, foi orientado a chamar controle. 3966. Meia. Bruno 649, vento no 20 graus com 10 nós, sem livre decolagem, pista 10. Iniciando a rolagem no 0, Bruno 649. Cópia? Afirmo. 9364 Curitiba, Serra Bravo, Charlie Tango, nível 36200 está autorizado, aerovia Perizulu 44 até Sorocaba, Serra Charlie Bravo, após Upper Alpha 310 e após conforme rota do plano de voo, decolador 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após Eudes, aciona transponder 5573. Controle 120 decimal 8. 360 para Curitiba, Upper Zulu 44 até Sorocaba. Após Sorocaba, Upper Alpha 310. Decola da 10, na saída da El, com curva direita, voa Leda. Leda Eudes, acionado 5573, frequência de decolagem 1208. Zona 9364. Qual o transponder? 5573. Edson, está tendo 9364, no portão 7, chame pronto, pushback. Entendi. Oi, Salvador, boa tarde, o Azul 4462, está no localizador visual. Abre da coluna 74. Time transporte passando, marcador externo, baixada travada, aguardando a pista livre. Porta externa, aguardando livre, 4462. Centro Charlie Fox Charlie, autorizaria voar a Bridge? O Lima Romeu Romeu, redução para 210 nós, Lima Romeu Romeu. 210, Charlie Fox Charlie, prossiga subir para 430, chame o centro Recife em 1251, alternativa 13325 e solicite ao mesmo. 251-2325, muito obrigado, bom trabalho, Charlie Fox Charlie. Condor 076, descend 2000 feet, QNH 1011, via left approach to port, localize the course. Condor 076, started, descend 2000 feet, QNH 1011, and also set high as approach from zero, and we will go. 6314, redução para aproximação. Iniciou a redução, 6314. Bom, 396. Boa tarde, via Alfa, reportando da Juliette, com 396. Alfa, da Juliette, gente. 4.010, boa noite, 07. Abjet 5729, reautorizado ao 050. Descendo para 050, 5729. Estabilizou com capa vista, Xande 6314. 6314, torre 1862, eu vou pôr. 186. Confirmar o vento, por favor. 130 graus, 107 nós. Grato. 96 via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, sim. Já embaixo travado? Ainda não. Sente o altímetro 1011, reporte quando baixado e travado, aguardando apenas a pista livre. E reportará 63 no 4. Solo Salvador, 35627, paga puxa acionamento. Livre o trip, chame táxi. Paga táxi, 5627. 4462 no Solo 39, direita 121, décimo 9. Direita 219, 4462. Paulo Salvador, boa, azul 4462 na Fox. Vale 4462, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, 4462. Paulo Salvador, o... 9364. Siga. Apenas confirmando, no nosso plano de voo, consta aerovia uniforme Zulu 21 com fim, e depois prossegue por outra aerovia. Eu queria confirmar essa informação da... Eu preciso do 44 para autorização paga. Copio, ligou no 649, vai passar 140. Copiado, ligou no 649, aguarde transferência. Valeu. Boa noite, 07, desce para 2010, 1011, reporta estabilizada. Grato pela colaboração, né?